Gente, após o antes de dia, o 6319. Recife agora, frequência 12260, bom dia. 2260, bom trabalho. Confirme o Oxa 6311. Chame táxi, o altímetro 1015, o meu, Quebec Lima. Fala, Salvador, é o Gol, Golf Oscar Lima. Prossiga, Golf Oscar Lima. É o Golf Oscar Lima no Pátio 3, para reporte até a ponte número 3. Aguarde para iniciar Golf Oscar Lima. Ok, Golf Oscar Lima no aguardo, mantenha esse curso. Salvador, Andes 625, ready to taxi. Andes 625, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point runway 10, QNH 1015. When ready for takeoff, call tower 118.60. Have a nice flight and a good day, sir. Clear to taxi to April 1. Via taxiway Indian Alpha, holding point 10, QNH 1015, and holding point tower 118.60. O India November Alpha e o Romeo Papa Tango. É, preciso que os senhores afastem no mínimo 7 milhas no corredor forte, devido aos tráfegos que estão decolando, ok? Preciso que os senhores mantenham no mínimo 7 milhas da cabeceira 28. Tá ciente, o Índia 90 Alfa vai manter pelo menos 7 milhas da cabeceira 28 a 1 no meu pé. O Lago Batango vai manter aqui na presente ou no 1500 pés, mas só para informação, a gente já está no limite da formação. Comandante, então o senhor vai ter que prosseguir para outro setor, porque aí vai ficar complicado. Ok, gente. Então, o Romeu Papatango na presente solicita regresso. Afirmativo. Está presente, então, ingresso na perna do vento da pista 10, aguardando transferência. Romeu Papatango. Vai prosseguir para a perna do vento da pista 10, Romeu Papatango. Afirmativo. Mantenha 1500, velho. Mantém no 1500 pés, vai para uma perna do vento no zero, Romeu Papa Tango. Decola da 10, com curva à direita, subida Dael, Leda e Bridge. O transponder é 5042 e o controle em 119.35. Contagem. Autorizado para São Paulo, Campanha. Conforme o plano, decola da 10, sobe ao 360. Saída da Elfa, primeira à direita, Leda Bridge, a segunda meia, PH, Bridge e depois com Foto Plano. 042 e 1935. Correto, 3733, chame pronto para o puxa e acionamento. No horário, estamos na posição. Fala, Salvador, é o 1982, bom dia. Bom dia, 1982, prossiga na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar o 192. Mais um, meu portão. Afirmativo, prosseguindo já para interceptar uma final de 3 milhas da pista 17, o Romeu Papatango. Reportará na terceira milha final 17, o meu Papatango. Para o táxi, o Oceania 6312, 113, 2:15, Natal. 12:15, Natal 113 a bordo. Está livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. O ponto de espera a torre 1862, é o altímetro no 015. Oxa 6312, bom voo. Bom dia, agradeço a espera. Índia e Alfa com 1015, vai chamar no ponto de espera 6312. Certo. Are you riding out? Are you riding out under 625? Okay, I need 1 minute, please. Position. Okay, maintain position. Maintain position. Torre Salvador, bom dia. 3602 ATAM, estamos 2 milhas 2, espera o visual. Bom dia, TAM 3602. Tem-se tráfego à vista, o vento de 80 graus com 109. Continue na aproximação, pistão 0, TAM 3602. Guardando 3602. Avianca taxiando no pátio principal. Ingresse no mesmo, seguindo a Avianca. E no ponto de espera, torre 1862. Eu quero negar no 0115. Tem um bom, bom dia, Romeu, Quebec Lima. Aguarde um instantinho antes da Juliette, eu vou 982 da Gol. Aguardando 982 antes da Juliette. Tanto para tirar a base, pista 17. Aguardará o meu pastel. Salvador Andrés, ready for Roger, maintain position on the 625. 625, maintain position. Tem pouso livre 10, uma centena 109. E pouso na 10, 3602. Estivo observando o Seneca, após ingresso para a posição 5 do pátio principal, o 92. Juliette, Salvador. Prossiga. Suba para 1510, 1510, 1015 o ajuste, 105. Está seguindo o Golf Oscar Lima na escuta? Estimativo, Golf Oscar Lima na escuta. Autorizado iniciar o reboque aí no parte 3, chama para ingresso, parte principal, Golf Oscar Lima. Está pegando um reboque e mantendo a escuta e reportará para ingressar no principal. Romeu Papatango, livre pouso no 790 graus, 109, Romeu Papatango. Tem livre pouso, Romeu Papatango. Six, two, five, clear line up and maintain runway 10. 625, clear to line up and maintain. Salvador, chega 6312, ponto de espera 10. 6312, frente após a corrida do MD-83 à frente, ali mantém 10. 6312. Frente após o lance, ali mantém 10, 6312. Presente 02, seu solo fosse 48, chame solo em 1219 para o táxi. 219, boa. Boa. Salvador, 3602, liberou? Bom dia, 3602, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette, portão 07, 3602. Papatango, Solos 49, autorizado backtrack, reporte pista livre, Romeu Papatango. Autorizado, hoje é 63 no 1, no champa da táxi, o altímetro no 0 no 5. Camarada. 625, Auburn, that's 5-0, shall we depart with frequency 119 at decimal 35, bye-bye. Matches 119.35, have a good day on the 625, thank you. Good day. So all the badges, this is on the 625, climbing to flight level 340, SID. On the 625, we will contact on the pilot. The climb maintain 340. Climbing to 340 and it's 625. Cock body 5033 and it's 5625. 5033 and it's 625. Janeiro, 6312, o vento é 90 graus com 8 nós, tem decolagem autorizada, pista no 0, 6312. Decolagem autorizada, 6312. Controle Salvador de Papa Romeo, Índia November Alpha, agora atenção novamente para 1.000 pés, solicito regresso para a proda rotatória. November Alpha, proda rotatória 1.000 pés, reporte visual com campo. Proda rotatória, reportará visual com campo, Índia November Alpha. Back Lima, Lima, tem 1-0, Romeo, Quebec Lima. 6312, decolada ao 53, chame controle em 11935, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, chame 6312, decolou. 6312, contato radar, tudo manter o nível 350, saída pública. Pouca, sobe o 350, 6312. Taxo 6311 com 148 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Galeão. Está livre o táxi, na sua direita, no ponto de espera a torre em 1862, quem negar 10015, bom voo, bom dia. 26 no ponto de espera, bom dia. Oscar Lima, tá livre, prosseguir ingressando no pátio 3, perdão, no pátio 1, para a posição 3, reporte ao tempo. Pode estar a formação. Gente, após o desvio, vou direto Jamo. 6312. Após o desvio, direto Jamo. 6312, Índia November Alfa, Salvador. Tá na escuta, Índia November Alfa. Já visual com a cabeceira no 7? Afirmativo, visual. Prossiga numa base curta, chamando a torre 1-8612. Base curta para 1-7, transferindo agora para 118-612. Índia November Alfa, grato pela coordenação. Alfa Vito Juliette, prossiga para a rotatória e chame a torre 1-8612. O plano deve chegar para mim em mais uns 5 minutos, ok? Toda a sua escuta, muito obrigado. Alfa, visual com a 1-7, pula pela base pela esquerda da a 1 no meu pé. 7 de November Alpha, centro do tráfego, acuse na final da 1-7, uma centena com 8-9, Índia November Alpha. Reportará a final de 3 milhas da 1-7, Índia November Alpha. Alfa Vitor Juliette, bom dia, continue a aproximação, reporte na rotatória. O Alfa Vitor Juliette, o vento uma centena, 8-9, Alfa Vitor Juliette. Romeu Quebec Lima decolou 5-6, corredor axé, reporte passando através da cabeceira 35, Romeu Quebec Lima. Prosseguirá a corredor axé, reportará no través da cabeceira 35, Romeu Quebec Lima. Mantenho no 06319. Taxi Aracaju, approach control, fica esse 120.3. Ai. Voando já no 6312. Gente, 6312. Andy 625, contact Recife Center, frequency 125.1. 125.1 and 625, thank you. Pro Salvador, bom dia, Papatango, Romeu Quebec Lima. Bom dia, Romeu Quebec Lima. Foi direto destino e suba para o 085. Sempre direto destino, subindo para 085, Quebec Lima. Quebec Lima, transfere agora o controle, frequência 119.35, Romeu Quebec Lima. Meteorismo 2, chame Recife, frequência 12545, alterne 2085. 2545, alterne 2085, 6312. 7. Afirmativo, prossegue sinal no 7, essa aqui, Juliette, aguardando a autorização. São 02, pushback e acionamento. Então 3733, coordene com a equipe de solo, tem uma 9 de agosto estacionando à sua esquerda. É, em alguns instantes, assim que ela tiver liberado a retaguarda, está autorizado seu push, chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 5. Um bom dia, Índia Nova Alfa. Ciente Lima, bom dia, Golfo Costa Lima. Canerme A3 Nuno, decolou 01, chame controle em 119-35, um bom dia. 1935, 631, bom dia. Salvador, Alfa Victor Juliette, final de 3007. Livre pouso, não no 7, 90 graus com 109, Alfa Victor Juliette. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. 60, autoriza Leda, para evitar formações? Está autorizado. Tenente Leda. Para o táxi, o DAN 3733 total de 4 horas, 182, Galeão. Autorizado o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1862, bom dia, DAN 3733. Direita 1862, muito obrigado, mano. Seu solo ao 04, autorizado backtrack, reporte pista livre, Alfa Vitor Juliette. 21, bom dia, Alfa Vitor Gillette. Acione identificação. Estamos no 7, contato radar, 69 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Mantém uma centena da presente na proa de Bonf, para a chegada Bonf. O ajuste Mi-15, reporte do ideal de descida, pastor no 7. Porto seguro? Aqui tem uma, aqui ó, o plano de voo é Recife e Salvador. Então mantenha. Tem condições de voar já da presente na proa de Coral? Claro. Já tava vendo, meu querido. É que eu não tenho aqui, qual é o horário previsto? O senhor tomou qual horário? É os 38, tá cedo ainda. Então vamos sair via API 50 para a B10. É via de merda mesmo a saída? É da Euleda, direto para Porto Seguro, ok? O plano deve aparecer aqui para mim mais uns 2 ou 3 minutos. Será paga a cópia completa, ok? Da Euleda, a princípio, a saída. É tudo, meu querido, tem a pressa, obrigado. Salve Salvador, bom dia, gol 1923, gente, Mike, portão 5, Guarulhos 40. Guarulhos, eu tenho aqui o 360, o senhor aceita gol 193? Dia 360, gol 193. Gol 193 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Apa Zulu 21. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, corrijo, subida Arthur, transição Elefa. O transponder é 5067, controle 1935, cotejo. 35 milhas aproximadamente, desvio de informações a vocês. Tá ok, ciente. Chame Recife, frequência 125, 193325, Oxené 62, 6319. 251-3325-6319.